Essa esquina é o lugar onde tudo acontece. Várias vidas, várias cenas que ninguém se esquece. Lugar de mil dúvidas, repleto de interesse. Seja bem-vindo à esquina dos prazeres. São 6 da tarde, parceiro, já observa a rodinha. Os irmãozinhos na fissura se aglomerando na esquina. Fumaça cinza já sobe colorindo todo o céu. Os moleque estriquinado disfarça o beck com mel. E esse é só o começo, mas uma notícia inicia. De muito trampo no 12, já abre logo a lojinha. Tem da pasta e da pedra que muito louco alucina. Mas também tem do verdinho e da escama que fascina. Viagem louca, parceiro, a cliente tela mil grau. O movimento é ligeiro, eu nunca vi nada igual. A mulherada enlouquece no estilo dos moleque. Dinheiro é mato, parceiro, bancando as piriguete. E assim são vários prazeres que essa quina te oferece. Desde o raio na escama até a fumaça do beck. Mas fica esperto e ligeiro que onde passa acontece. É no piscar de um olho que logo desaparece. Essa esquina é o lugar onde tudo acontece. Várias fitas, várias cenas que ninguém se esquece. Lugar de mil dúvidas, repleto de interesse. Seja bem-vindo à esquina dos prazeres. Essa esquina é o lugar onde tudo acontece. Várias fitas, várias cenas que ninguém se esquece. Lugar de mil dúvidas, repleto de interesse. Seja bem-vindo à esquina dos prazeres. Mas onde habita o prazer, também tem muita inveja. Os bico atrás do lado com o olho gordo castela. Com som do carro ligado, disfarça e compra uma parada. Dá um rolê de quebrada, já volta e solta a rajada. Essa quina que seduz também divide outras quadras. Virar o ponto de encontro de quem resolve as paradas. De longe só observo o brilho das cromadas. Maloca tá reunida, uma treta vai ser cobrada. E assim são várias notícias de várias mortes chacinas. Mas o corpo encontrado foi metralhado na esquina. E a cena que se repete, a história que nunca muda. Na disputa pelo ponto, muita bala na madruga. Paraíso de uns e o inferno de outros. Essa quina cabulosa onde o corre é nervoso. É o paraíso de uns e o inferno de outros. Essa quina cabulosa onde o corre é nervoso. Essa esquina é o lugar onde tudo acontece. Várias fitas, várias cenas que ninguém se esquece. Lugar de mil dúvidas, repleto de interesse. Seja bem-vindo à esquina dos prazeres. Essa esquina é o lugar onde tudo acontece. Várias fitas, várias cenas que ninguém se esquece. Lugar de mil dúvidas, repleto de interesse. Seja bem-vindo à esquina dos prazeres.